Vamos orar primeiramente? Santo Deus, eu quero te exaltar mais uma vez por estarmos aqui, pela palavra que será ministrada nessa noite. Clamamos mesmo diante do Senhor que o teu Espírito transforme essas palavras em vida em cada um de nós, Senhor. Que os nossos corações nessa noite possam ser como aquela terra boa, onde a semente cai e produz fruto, produz vida, produz transformação, mudança. Com muito temor e tremor diante do Senhor, eu quero me colocar e nos colocarmos diante do Teu Espírito, que é santo e que está nesse lugar. Queremos colocar nossas mentes cativas ao Teu Senhorio, à Tua luz nessa noite, Senhor. Ilumina-nos, ilumina-nos. Em Teu santo nome, Rei Jesus, eu oro. Amém. Amém. Então vamos lá, a terceira parte de Filipenses, a carta, a mensagem de Paulo aos Filipenses. Hoje eu pretendo terminar ela hoje, essa parte pelo menos, só que é muita coisa para falar, então você fique atento a isso. Nós vamos estar fazendo, como sempre, comentando versículo a versículo, ok? Certo? Quando se fala desse tipo de coisas que eu comecei a praticar de 3 anos para cá, a tornar assim, a questão do ensino teológico de uma profundidade um pouco maior, foi por quê? Porque há mais ou menos uns 4 anos atrás a gente estava num retiro da Gólgota e algumas perguntas básicas que eu comecei a fazer as pessoas não sabiam responder. Na verdade, eu não sei se ainda sabem. Bom, mas a minha parte eu fiz, que é a parte de ensinar, a parte de trazer mesmo as questões que eu creio serem básicas para mim e para a tua fé. Às vezes as pessoas falam assim, Gólgota, a mensagem é simples. Mas é para ser simples mesmo. Né? É para ser simples mesmo. Porque eu creio que a mensagem do Evangelho ela é simples. Ela não tem muitas questões assim para serem abordadas de profundidade. E uma das coisas que a gente sempre percebe é que essas questões simples são as questões que a gente mais tropeça no dia a dia. Né? A gente tem questões grandes na cabeça, mas as questões pequenas são aquelas que a gente tropeça diariamente. Então, ficarei falando dessas coisas simples enquanto houver vida dentro de mim. Amém? Então vamos lá. Primeira questão no versículo 1, que eu acho interessante, e uma das coisas que reforçam ainda mais a razão pela qual eu fico repetindo sempre as mesmas coisas, é que para Paulo isso também fazia parte do ministério dele. Olha o que Paulo fala no versículo 1. Ele fala assim, finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então, Paulo ele acreditava que falar sempre as mesmas coisas era um benefício para a igreja. Ou seja, a igreja não tem que ser movida por novidades. Novidades são um perigo para mim e para a tua vida. Uma vez que o Evangelho foi revelado a mim e a você há 2000 anos atrás, trazido a este mundo por meio de Cristo, dos seus apóstolos, a função da igreja e a minha função, a tua função, é permanecer nestas mesmas coisas que estão sendo ensinadas há mais de 2000 anos. Amém? Então, fique esperto com pessoas que aparecem e falam assim, eu tenho uma coisa nova para apresentar para vocês. Fuja desse camarada. Certo? Quando o cara fala assim, eu tenho uma visão nova que vai revolucionar a igreja. Agora sim, essa visão é a correta. Então, fica esperto com esse tipo de conversa, né? Nossa, eu já estou na fé há 24 anos, agora no carnaval vai fazer 24 anos, e o que eu já vi de gente aparecendo assim, olha, qual é a visão da igreja? Ah, a nossa visão lá é pregar o evangelho e mais ou menos ainda. A gente tenta ainda fazer isso, né? Cara, vocês não trabalham com o G12? Não, eu só conheço o G3, oficina G3. G12 eu não conheço. Né? É banda nova isso? Falei, não, é a visão verdadeira. Agora, igreja que não tem isso está fora da visão. Eu falei, vixe, então nós estamos fora mesmo. E aí vai aparecendo esse monte de coisa aí, né? E eu não tenho nada contra isso, por mim, né? Cada um, cada macaco no seu galho. Eu acho que o Espírito Santo, ele é soberano para dar a cada igreja local a visão que compete a cada igreja local. Eu creio nisso. Creio que cada igreja é soberana na sua visão, na sua cultura, naquilo que ela se propõe a fazer. Amém? Eu não creio que o Espírito Santo move a mesma coisa em toda a terra. Eu creio que o Espírito Santo move em toda a terra segundo a sua direção, segundo a sua graça. Em Curitiba, a cultura é uma, o povo é um, no Nordeste o povo é outro, no Norte o povo é outro, aqui no Centro-Oeste é outra coisa. Você vai para a Alemanha, é outra coisa. Você vai para a Oceania, é outra coisa. Você vai para os Estados Unidos, é outra coisa. Muitas das porcarias teológicas que hoje estão nos púlpitos brasileiros vêm dos norte-americanos. Vem dos nossos irmãos norte-americanos. Essa cultura, por exemplo, de você morar em Foz do Iguaçu, 48 graus diretamente dos portões do inferno. 48 graus. E o camarada ser obrigado a ir na igreja de terno e gravata. Você acha que isso vem de Deus? É sério mesmo. É sério. Essa doutrina só pode, de alguma forma, ter um fundamento de que o inferno é aqui na Terra, então os caras já querem passar por ele agora. Só pode ser isso. A gente ia de chinelo de dedo, de camiseta regada e bermuda na igreja, tamanho calor, passava os irmãos assim, de terno, gravata, as mulheres com aqueles vestidos de azul cetim, lindos, lindos. Daí falavam assim, mas você tem que ir no culto com a tua melhor roupa. Eu falei assim, essa é a melhor roupa, é... A melhor roupa é sinônimo de Jacu para muita gente. Então, é assim. Isso que é interessante, né, cara? Porque... E eu vou falar bastante coisas a respeito disso nessa noite, tá bom? Então, para Paulo, ele não tinha essa mentalidade de que tinha que falar coisas novas para a igreja. Sempre as mesmas coisas. Amém? Então, se você for passar aqui na Gólgota mais de 10 anos, como alguns já estão aqui há 13 anos, 14 anos, vocês vão perceber que eu estou sempre falando as mesmas coisas e vou continuar falando sempre as mesmas coisas. Amém? Você quer novidade teológica? Sinto muito. Não vai ter como. A outra questão que Paulo ainda, em Filipenses, ele continua enfático nessa questão do legalismo. E Paulo vai pegar pesado ainda nessas questões de legalismo, que eu já falei, mas vou continuar falando. Paulo ele fala assim nos versículos 2 e 3. Cuidado com os cães. Se eu chamo alguém de cão lá no Facebook, Pipe, você não pode chamar ninguém de cachorro, porque veja só, crente que é crente não chama ninguém de cachorro. Bom, eu não, mas Paulo chama. Paulo chama. Fala assim, Paulo fala assim, cuidado com os cães. E olha o que ele fala. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Paulo fala que a verdadeira circuncisão é para aqueles que confiam em Cristo Jesus. Estes são, de fato, circuncidados pelo Espírito Santo, e não tem nada a ver com o ato que o homem faz na sua carne, mas tem a ver com o seu espírito. Aí Paulo fala assim, o que é confiar na carne? No versos 4 a 6 ele fala assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Aí Paulo fala, quer ver o que é confiar na carne? É isso aqui, ó. Isso aqui é você confiar na carne. Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida. Que todo judeu, ao oitavo dia de vida, a criança era circuncidada, ok? Se alguém não sabe o que é circuncidado, depois a gente leva ali e faz e mostra para vocês na prática, beleza? Se for homem, é na prática o negócio, ó, é assim, ó, e passa a faca. Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo falava isso. Para ele, confiar na carne era tudo isso. Ele era judeu, ele era circuncidado, ele era um fariseu, Ele era um observador da lei. Ele era irrepreensível na lei. Tudo isso, ele olha e fala assim, ó, isso tudo para mim é confiança na carne. É confiar na carne. Por isso que você vê gente por aí dizendo, né, que a igreja dos judeus messiânicos é a igreja verdadeira. Teve gente que falou para mim isso. Assim, olha, agora tais pessoas estão na igreja messiânica, judaica messiânica. Mas, tá, e que mais? Então, lá é a igreja verdadeira. Por que a igreja verdadeira? Porque lá guarda o sábado. Já começa por aí. Guarda o sábado. Né? Ou você observa algumas festas judaicas. Então, assim, fazem todo um rito judaico lá e por aí vai. Ok? Agora, olha o que Paulo fala a respeito disso tudo. Paulo considera todo este lucro que ele descreveu agora aqui como perda. Paulo olha para tudo isso e fala assim, ó, isso aí não é nada. Isso aí é absolutamente nada. Nada disso tem sentido algum diante de Cristo. Você ser fariseu, você ser judeu, né? Você já percebeu que tem gente na igreja que trata o judeu como uma pessoa que está elevada? Eu já vi gente dizendo que Deus ama mais os judeus do que os gentios. Que, sei lá, precisa uma vez na vida pisar na terra lá em Israel, porque de alguma forma aquele lugar ali é um lugar santo. Não é santo aonde você, como um homem santo e uma mulher santa, pisa. É lá que é santo. Então, o povo de Israel é santo. Tem gente que falou para mim já que tem gente em Israel que será salvo sem precisar de Jesus, baseado na promessa. E por aí segue, tamanha essa veneração, essa idolatria para com o povo judeu. E olha o que Paulo fala. Paulo olha para tudo isso e fala assim, ah, eu sou judeu, eu sou circuncidado, eu sou fariseu, eu sou irrepreensível. Tudo isso. Daí ele fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Ele olha para isso e fala assim, olha, tudo isso é perda, uma vez comparado com Jesus Cristo. E quem ainda se apega nessas coisas, é porque ainda não entendeu quem é Jesus Cristo de fato. A obra redentora que Cristo fez naquela cruz. Pessoas que ainda estão considerando que esses valores judaicos têm algum tipo de valor para a fé cristã, ainda não entenderam. Gente que fala que messiânico judaico é a igreja verdadeira, é gente que nunca entendeu Cristo. Não entendeu ainda, está perdido nessas questões ainda. Gente que ainda está sendo legalista, preocupada em guardar o domingo, por exemplo. Né? Tem gente que trocou o sábado por domingo. Tem igreja por aí que você não pode jogar futebol no domingo. Não pode. É sério, gente. Houve um tempo na Reforma Protestante em que nem sexo podia fazer no domingo. Verdade. Existe uma norma descritiva, que eu não lembro agora de qual denominação fazia parte, que ditava todo o rito que você tinha que fazer desde a hora que você acordava no domingo. Mais ou menos assim, você tinha que pegar na mão da sua esposa, você não podia rir, você tinha que ir sério para a igreja, não podia trabalhar, não podia nhanhar, não podia nada, não podia. Domingo era um dia consagrado, você não podia fazer nenhum tipo de esforço, nada. Não podia tomar café, inclusive. Ok? Então ele fala assim, ó, por cuja causa perdi todas as coisas. Para Paulo, aquilo tudo se tornou nada por causa de Cristo. Ele entendeu quem era Cristo. E para ele aquilo lá não tinha mais valor algum. Olha, olha o que Paulo fala. Eu gosto de Paulo porque Paulo ele não tem papas na língua. Né? Ele continua dizendo assim, eu as considero como esterco. Leia aí, gente. Está aí na tua Bíblia. Paulo olha para a circuncisão. Paulo olha para a observação da lei. Paulo olha para a observação do sábado. Paulo olha para todas as questões legalistas. E ele fala assim, eu considero tudo isso como cocô. Esterco. Não tem validade alguma diante de Cristo. Diante de Cristo, estas coisas não valem absolutamente nada. Eu fico pensando assim, a gente está num contexto gentil, 2000 anos de história aí, então para nós isso talvez não tenha o peso, né, que isso aqui teve naquele tempo. Quando Paulo escreve isso daqui para aquela cultura, naquele contexto histórico, eu fico pensando o peso dessas palavras para os judeus. Quando os judeus leem essas coisas, o peso que isso tinha. E tem muita gente ainda nos dias de hoje que vive esse cristianismo de legalidade, de legalismo, que ainda se escandaliza com essas coisas. Sempre pergunta para mim assim, qual que é a doutrina da Gólgota? Porque lá não tem doutrina. Sempre tem que perguntar, quando as pessoas perguntam isso, qual que é a doutrina da Gólgota? Você tem que perguntar a primeira coisa, o que é a doutrina para você? Porque fatalmente essas pessoas não sabem nada do que seja doutrina. Elas vão perguntar assim, doutrina? É simples. As mulheres lá cortam o cabelo? Cortam. Ah, então vocês não têm doutrina. Lá vocês usam tatuagem? Não, capaz. Então vocês não têm doutrina. Lá você, mulher usa batom? Falei, usa. Então vocês não têm doutrina. Mulherada lá tem a perna peludo, sovaco cabeludo ou sovaco pelado? Sovaco cabeludo. Ah, então tem doutrina. E é por aí. Então, essas perguntas vão ser perguntas que vão perguntar. Lá não tem doutrina. Então, para eles, isso é doutrina. Isso é doutrina. Entendeu? Você nunca encontrará num livro de teologia sistemática que significa doutrina. A doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina das últimas coisas. Qualquer livro de teologia sistemática que você comprar, que vai ser uns batolos assim, que vai ter todas as doutrinas do cristianismo, e nenhuma delas você vai encontrar a doutrina dos usos e costumes. Não existe isso em toda a face da Terra. Mas nós conseguimos importar isso lá dos Estados Unidos, a gente trouxe isso para o Brasil, e isso se tornou doutrina aqui nesse país de gente ignorante. Entendeu? Esse país que engole tudo que vem de fora, que não é capaz de pensar por si mesmo e fazer uma teologia tupiniquim, uma teologia que serve para o nosso contexto aqui, vai importando tudo de lá. Por isso que vem esses livros e mais livros, e a gente está sempre mudando a nossa teologia, o tempo todo implantando uma visão nova, porque a visão antiga não serve mais, então precisa, o tempo todo você precisa estar falando de coisas novas, porque o povo brasileiro gosta dessas coisas que vêm de fora. É o tempo todo isso. O tempo todo, e vai continuar, vocês podem ter certeza que isso só vai piorar, por isso não há nenhum tipo de alegria quando a gente fala assim, o Brasil já tem 50% de evangélico, sei lá quantos por cento de evangélico, 30% de evangélico, falei, e daí, desses 30%, gente, eu posso, olha, quantos desses 30% realmente vivenciam uma doutrina saudável, uma doutrina realmente bíblica, e não estão sendo empurrados aí por outros tipos de doutrina que não tem nada a ver, inclusive essas doutrinas de esterco que Paulo está falando aqui. Desculpa chamar isso de doutrina de esterco, mas é o que Paulo está falando. Paulo considera essas doutrinas como esterco. Para Paulo isso não tem validade nenhuma. Aí vocês discutam com ele. Olha, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Então, o que tem que estar em mim e tem que estar em você é Ele. Ele tem que ser o reflexo da minha vida e jamais uma vida de legalismo. Cristo tem que ser esse cara que está presente, sendo refletido na minha vida. Para Paulo era isso. Tudo se resumia nisso. Não tinha nada a ver com a sua herança judaica, mas tinha a ver com a sua herança de vida que ele havia herdado em Cristo Jesus. Eu sou um cristão e agora eu tenho Cristo. E essa é toda a diferença. Isso é tudo o que eu preciso, mais nada. Cristo vivendo em mim, amém. Amém. O meu caráter sendo a força que move a minha vida em Cristo Jesus. A transformação de quem eu sou, aqui, ó, a minha cara, quem eu sou no dia a dia. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amém? Nós não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne, é o que Paulo está falando. Eu não confio em nada que procede da carne, mas a minha única confiança é a minha fé em Cristo Jesus. E tudo se resume nisso. Ser semelhante a Cristo É o que Paulo está falando de versículos 10 a 14. Olha só o que ele fala lá. Ó. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão de adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para Paulo, era Jesus. Jesus era o alvo. Ele não estava interessado em leis, em normas, em regimentos, em circuncisão, em cultura. Se ele era filho ou não filho de judeu, para ele tanto faz. Para ele era Jesus o alvo. Jesus era tudo. Se Paulo tinha consciência de ainda não ter alcançado, porque isso é o que ele reflete aqui, ele fala, não que eu já tenha alcançado. Olha só, gente, Paulo está falando isso. Paulo olha para a sua vida, ele considera tudo o que havia em sua vida como perda, e ainda assim, diante de todo o ministério relevante que ele tem, ele olha para tudo isso e fala assim, eu ainda não alcancei. Agora, se Paulo não havia alcançado, quem dirá eu e você? E agora eu quero que você olhe para você mesmo. Agora eu quero que você pare e comece a olhar para você. Paulo lhe olha para isso, para a sua situação, ele fala, eu não alcancei ainda. Mas o que é legal de Paulo é que Paulo não desiste. Paulo em nenhum momento ele desiste. Ele está ali, ele olha para aquilo ali, ele fala, não alcancei, mas eu não desisto. Paulo nunca desiste. Paulo nunca olha para trás. Ele olha para os fracassos, ele não olha para os fracassos ou perdas. Ele prossegue sempre em frente com os olhos no alvo, ser semelhante a Cristo. Paulo não olha para as suas frustrações. Ele fala, eu prossigo para o alvo. Eu deixo tudo para trás e prossigo para o alvo. Paulo não fica olhando para os seus fracassos que ficaram para trás. Ficaram para trás. Não, eu vou em frente. Eu não alcancei ainda, mas estou indo. Estou indo na direção. Jesus nos alcançou para que jamais venhamos a desistir. Amém? Amém? Jesus alcançou a mim e a você para que jamais nós venhamos a desistir. E a mensagem clara da parte de Paulo para mim e para você hoje, nessa noite, em nome de Jesus, pare de olhar para trás. Pare de olhar para os seus fracassos. Pare de olhar para aquilo que você fez errado ontem. Para as coisas que eu e você erramos ontem. Para todas as burradas que nós fizemos ontem. Erros com a gente mesmo, erro com os outros, erros no ministério, erros na nossa relação com Deus, parem de olhar para isso, porque muita gente se apega nisso e vai ficando pelo caminho, e vai ficando, e perde os olhos em Cristo e começa a olhar para a frustração, para o problema, e começa a desistir, não quer continuar. Para Paulo, não. O prêmio, guarde isso, eu quero que você repita isso comigo. O prêmio só pode ser alcançado pelos que não desistem. Amém? Para Paulo era isso. Eu não desisto, eu vou em frente. E somente aqueles que permanecem em frente alcançarão. Se você ficar pelo caminho, já era. Ah, Pipe, você está falando para mim que perde salvação? Assim, olha, entendo o que você quiser. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ponto. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ponto. Se ficar pelo caminho, eu não sei o que posso responder. Eu só posso responder que aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Se eu ficar me apegando nas coisas que ficaram para trás e não prosseguir para o alvo, eu não alcançarei o prêmio da minha salvação. Então eu estou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas isso é uma caminhada. A salvação é uma caminhada. Salvação é um caminho a ser seguido. Jamais deve ser um lugar, um momento em que eu paro, olho para trás e volto, ao invés de prosseguir para a frente. A esta praticidade, Paulo chama de maturidade, lá no versículo 15. Olha comigo lá. Ó. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma E se em algum momento, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, maturidade é isso. Você quer saber se você é uma pessoa madura ou você é uma pessoa infantil, que ainda está no leitinho, que ainda não conseguiu sair das fraldas da sua espiritualidade? Quer saber como é que isso funciona? É simples. A pessoa que vive tropeçando e ficando, e não continua em frente. Vive desistindo de tudo. Aí desiste de casamento, aí eu desisto do ministério, ai, tem muito problema ministério, não quero isso para a minha vida. Ah, não, isso aqui também não, isso aqui também não. Ah, não, essa amizade também não dá. E vai desistindo, e vai desistindo. Essa pessoa é a imatura, nunca amadureceu. Para Paulo, o maduro é o cara que olha para tudo isso, mas ele continua em frente. Ele vai em frente, ele não desiste. Maturidade é não desistir. Maturidade é para gente que persiste, que continua em frente. Amém? Então, maturidade e perseverança tem tudo a ver. Amém? Repita comigo. Maturidade e perseverança tem tudo a ver. Amém? Maturidade e perseverança tem tudo a ver. Infelizmente, essa realidade não se aplica no dia a dia de pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja. Geralmente, assim, isso é uma coisa que a gente já falou muitas vezes, né? Mas, geralmente, assim, uma pessoa que está começando agora na fé, você vai perceber isso, a pessoa é apaixonada por Deus. Ela ora bastante, ela quer ler a Bíblia bastante, qualquer evento que tem na igreja, ela está envolvida. Qualquer evento que tem na igreja, ela está lá envolvida, ela quer estar. Né? Vigília, ela está. Reunião de oração, ela está. Quer participar de todos os ministérios. Quantos ministérios tem na Gólgota? 20. Eu quero estar em todos. Eu quero estar em todos. Está apaixonado por Deus, está lá. E aí, o tempo vai passando. Um ano depois, 2 anos depois, ela não quer mais saber de ministério. Cansei de gente. Chega à conclusão de que igreja só tem gente hipócrita. Não quer mais saber de gente, não quer mais saber de igreja, não vem mais orar, não quer mais saber de vigília, não ora mais em casa, não quer ler mais na Bíblia. Cansou, vai cansando, vai desistindo, vai ficando pelo caminho. Às vezes maturidade dentro da igreja pode significar que você está ficando velho de igreja, menos maduro. Só isso que significa. Maturidade na igreja hoje significa isso. Nossa, você é uma pessoa madura na fé. Sim, eu já estou há 20 anos na igreja. Nossa, então você deveria estar orando mais hoje. Não, não, hoje eu oro menos. E leio menos a Bíblia. E ministério? Não, não, eu estou muito maduro já, não dá mais para estar em nenhum ministério. Então, maturidade hoje na igreja é isso. É pessoa que está velha de igreja. Macaco velho de igreja, já cansou de igreja. Ele está ali porque está, só porque está. Mas mais nada. Alguns exemplos, né, que a gente pode olhar para a nossa vida e perceber até onde a gente amadureceu ou a gente continua nas fraldas. Por exemplo, hoje você busca mais ou busca menos? Vamos ver até onde a fé cristã está fazendo bem para você. Até onde a igreja está fazendo bem para você. E aí, quando a gente gosta, quando eu falo essas coisas de fé cristã e eu falo de igreja, dá uma impressão que a gente vai colocar a culpa nos outros, né? Esqueça isso, então. Esqueça. Tá ok? Porque eu acho isso uma baita de uma hipocrisia, uma baita de uma falta de ter o que fazer, é colocar a culpa na igreja. Quando a gente fala assim, a igreja, a gente está colocando pessoas na questão. Beleza? E aí é assim. Obviamente, uma igreja é composta de várias pessoas, e é impossível que eu tenha um problema com todo mundo da igreja. Agora, se eu tenho um problema com todo mundo da igreja, adivinha onde está o erro? Não é verdade? Pô, a igreja tem 200 membros, e eu tenho um problema com 199 pessoas da igreja. Que igreja hipócrita, né, gente? Vou mudar de igreja, essa igreja tem alguma coisa errada. E não sou eu, é a igreja. Então, quando eu falo que é igreja, eu não estou falando da igreja, estou falando de você, de mim e de você. Então, perceba, hoje eu busco menos do que antes? Hoje eu tolero menos do que antes? Hoje eu estou servindo mais com mais afinco o ministério ou com menos afinco o ministério? Hoje eu vivo uma vida de mais santificação a Deus, eu sou mais santificado ainda ou sou pior do que antes? Como é que isso funciona na minha vida? Essa é uma questão que eu e você temos que pensar. Paulo lhe dá uma exortação muito séria para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero que você ouça isso com temor e tremor no seu coração. Amém? Então, se você está nesse momento boiando aqui dentro, acorde, por favor, e entenda isso que Paulo está falando para mim e para você. Lá no versículo 16, Paulo fala assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Para Paulo, não há possibilidade de voltar para trás. Daqui para frente, viva de acordo com aquilo que você já alcançou. E daqui para frente, jamais daqui para trás. É isso que Paulo está falando. Então, se você orava 10 horas por dia, continue no mínimo orando 10 horas por dia, jamais menos que isso. Se você não ficar envolvido com ministérios, não deixe de se envolver em ministérios. Continue se envolvendo em ministérios. Se você é um cara que lia muito, leia, continue lendo, mas jamais volte. Jamais seja menos. É daqui para frente. Se você já alcançou isso em Cristo, continue nisso. Não jogue isso fora. Continue em frente. É o que Paulo fala. Quanta gente que eu vejo que era uma bênção, estava em tudo, sempre operante, sempre servindo, e hoje está morto, fazendo absolutamente nada no reino de Deus. Nada. Nem em casa ele ora mais. Nem com os filhos, nem com a esposa, nem com o marido. Não ora por ninguém. E aí a coisa vai. E a gente chama isso de maturidade. Vivi uma vida de busca, santificação e serviço, e hoje... Tem uma música do Raul Seixas chamada Ouro de Tolo. Eu sei que deu vontade de rir quando eu falei Raul Seixas. Podem rir, vou dar um desconto. Mas que é uma letra que eu acho que esse cara alcançou, de alguma forma, uma revelação quando ele escreveu essa letra. Acho que o Raulzito, quando escreveu essa letra, assim, ele falou mais ou menos... uma verdade que serve para mim e para você. O nome dessa música é Ouro de Tolo. Ela diz assim, ó: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, e agora eu me pergunto, e daí? E daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar, e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandesíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça, animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial, que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe de cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho, que vê assentado a sombra sonora de um disco voador. Se Raul Seixas olha para a sua vida e não vê assim, nenhum sentido nela, a vida não tem nenhum sentido se não for vivida intensamente para a glória de Deus. Ter carro, trabalhar, ter um apartamento, ir para a praia, ir para o zoológico no domingo, sucesso, dinheiro. Amém. Não tem nada contra você ir no domingo no zoológico, você ter teu apartamento, teu carro. Agora, quando isso é tudo que só há, e não há mais nada fora disso, tem alguma coisa errada comigo e com você. Tem alguma coisa errada comigo e você. Eu e você temos que olhar para a nossa vida e perceber mesmo onde a gente está, afinal de contas, como é que está essa questão de maturidade para mim e para você. Quanto tempo a gente ainda tem pela frente para continuar a vida da forma como está? Sabe, é muito triste chegar aqui na quarta-feira na reunião de oração e ver 6, 7 pessoas aqui para orar. Não que você precisa vir aqui para buscar a Deus. Obviamente você pode orar onde você quiser, qualquer lugar desse planeta, ou fora dele, Deus está. Sabe? Mas a gente vem aqui na quarta-feira assim, para interceder, para orar pela igreja, e é bom quando a gente reúne muita gente para orar. Sabe? É muito bom. É muito bom. Sabe? É isso. Quando tem uma vigília, quando tem shows, quando tem um evento, por que que as pessoas não participam? Por que que as pessoas não estão? O que que está acontecendo? É sério, essa é uma pergunta que eu e você precisamos manter na nossa mente sempre. Por que que a gente não está aqui em todos os cultos, todos os domingos? O que acontece? Por exemplo, hoje aqui, observei, 2/3 da igreja não está aqui hoje. 2/3 da igreja não está aqui hoje. Está onde? O que que tem hoje? Tem Atletiba? Começou a Copa do Mundo? Como é que é? Jesus vai voltar hoje? Precisava ficar confessando o pecado? Passa novela no domingo, como é que é, o que está acontecendo, o que, que acontece que a gente não vem para a igreja, por que, que a gente não vem para a igreja, o que acontece, quais são as nossas prioridades, o que, que a gente sempre está colocando em primeiro lugar na nossa vida. Eu não estou dizendo que se você não vir para a igreja, você vai para o inferno, desde que você venha para Gólgota. Mas é sério, o que, que acontece? Por que isso? Eu estou aqui há 13 anos, eu só não vim na igreja quando estava viajando ou quando estava doente. Foram as únicas razões pelas quais eu não estava aqui. E muitas vezes eu não queria vir, mas eu vinha. Porque eu não posso voltar da onde eu estou. Eu estou aqui, não tem volta, eu não posso voltar. Eu não posso voltar. Aquilo que me foi revelado está aqui. É daqui para frente, nunca daqui para trás. Eu preciso orar mais, não menos. Eu preciso ler mais, não menos. Eu preciso servir mais, não menos. Eu preciso me arrepender mais, ter convicção mais, não menos. Eu não posso aceitar uma vida fora daquilo que eu já recebi em Cristo Jesus. Sabe, e é impossível uma pessoa que faz parte da comunidade Gólgota de Curitiba ouvir o que já foi falado aqui nesses 13 anos, ser uma pessoa nem aí para a vida, vivendo o ouro de tolo de Raul Seixas. Você não tem esse direito em Cristo Jesus. Daqui para frente, jamais daqui para trás. É daqui para frente. Deus só vai trazer um avivamento genuíno a partir de cada um de nós. Amém? Amém? A gente vem aqui. A Rose está aqui toda quarta-feira, gente. A Rose e o Maurício. E mais algumas pessoas que estão aqui toda quarta-feira. Muitas vezes só estavam os dois aqui. Mas estamos aqui. Essa igreja começou na perseverança de um casal. Eu e a Kátia. Muitas vezes não tinha ninguém lá no comecinho, mas nós estávamos lá. Chorávamos, pensávamos em desistir, mas o Senhor falava, daqui para trás, não, é daqui para frente. Jamais daqui para trás. Mas, Senhor, pensava assim, olhar para trás? Não, olhe para frente, sempre para frente. Quantas vezes nesses 13 anos, vou fazer 14 anos esse ano, a gente pensou e falou, cara, chega, não aguento mais. E Deus falava, não, é daqui para frente, nunca daqui para trás. Se hoje você está fora do teu chamado, o chamado de Deus para a tua vida, é porque você está indo para trás. Se você largou mão de ler tua Bíblia, de ler, de orar, é porque você está indo para trás. Se você não tem mais gosto de vir na igreja, é porque você está indo para trás. E cuidado, cuidado, é daqui para frente. Para terminar, no versículo 17, Paulo ele fala assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, vocês querem observar o padrão de vida cristã? Eis-me aqui. O padrão é esse. Envolvido em ministério, envolvido com a família, até os dentes. Isso daqui, antes que alguém me pergunte, não é dente do Shrek. Isso aqui é um pedaço do chifre do capeta que eu bati essa semana. É o osso do apóstolo Paulo, esse aqui. Esse aqui eu ganhei de um missionário lá na Jocum. Ele e a família dele trabalham no meio dos Maoris, lá na Nova Zelândia. Os Maoris são aqueles que tatuam a cara, tatuam o corpo inteiro. Já viram aqueles lá, né? Eles tatuam, então tem vários tipos de tatuagem, uma das tatuagens é meio talhado assim, né? Eles tatuam lá e tal. Então ele estava me explicando toda a cultura e ele foi um dos caras ele me deu isso aqui de presente. Isso daqui significa liderança e sabedoria. Mas eu mudei. Significa bonitão e gostosão. É. Tem que tirar? Tem que dar para o Kenny, né? Está errado, ó, que é? Amém? Vamos lá. Então, para Paulo, olhem para o exemplo, sabe? Olhem para o exemplo. O Vandão, umas 3 semanas atrás, pegou uma pessoa aqui dentro e falou assim, nós precisamos de você aqui, porque uma pessoa que está aqui, era para estar aqui há 13 anos, e não está mais. Pegou essa pessoa e falou assim, nós precisamos de você, porque a igreja hoje precisa de exemplos de pessoas que perseveram 13, 15, 20, 100 anos, se Deus lhe permitir. Gente que não desiste, que está lá todo marcado as costas e a vida de sofrimento, aquilo que Paulo fala aqui. Para mim, é um privilégio compartilhar disso em Cristo Jesus, levar paulada por causa do Evangelho, porque eu quero ser semelhante a Ele em todas as coisas. E faz parte disso. A igreja precisa de gente que permanece, que persevera. Não somente estar na igreja, não é isso. Não é estar aqui, não é isso, mas estar envolvido com o reino, em primeira mão, orando. Se você somente orar, o reino de Deus agradece, porque oração é tudo. Se eu e você somente orarmos, quando eu falo somente, eu não sei, é uma palavra que jamais, a gente nunca pode usar termos diminutivos com o termo oração. Porque é muito perigoso quando a gente fala, liga termos diminutivos com a oração. Que dá uma impressão que eu falo assim, somente orar, dá a impressão assim, que a oração é uma coisa assim, pequena. Né? Ah, você só ora, então coisa assim, sabe? Não. Não é isso que eu quero dizer, porque a oração é o começo de todas as coisas. Então, quando eu falo que se você somente orar, eu quero dizer que você está começando pelo lugar certo, que é orando, e orando muito, gastando muito tempo em oração. Eu e você precisamos voltar à praticidade disso. Lá no versículo 18, Paulo vai falar dos inimigos de Cristo. No versículo 19, ele vai falar do destino dos legalistas. E no versículo 20 a 21, eu quero encerrar dizendo, falando sobre ela, lendo para vocês A nossa cidadania, porém, está nos céus. Amém? Então, deixe o ouro de tolo de lado. Deixe o ouro de tolo de lado e busque o ouro que está na eternidade. Amém? O que vier é lucro. Eu nunca pedi dinheiro, eu nunca pedi carro, eu nunca pedi casa para Deus. Nunca pedi. Eu sempre acreditei fielmente naquele texto e quero que vocês repitam comigo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confie nisso. Confie nisso. Busque a Deus, faça a tua parte, trabalhe e deixe Deus ser o provedor de todas as coisas. Amém? A nossa cidadania, porém, está no céu, nos céus de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Essa é a nossa esperança, essa é a razão primeira de toda a nossa função nesse mundo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Dobrarmos nossos joelhos e buscarmos a Deus. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você, e nós nos tornamos agora responsáveis por ela. Uma vez que vocês vieram aqui nessa noite e estão ouvindo essa palavra, eu e cada um de nós que estamos aqui, somos responsáveis por ela. E a partir de então, é daqui para frente, não daqui para trás. Amém? Amém? Levante a mão e fala, amém. Amém. Isso aí. Não daqui para trás, daqui para frente. Eu quero orar com vocês, fiquem em pé. Quero que você coloque a sua mão direita sobre o seu peito, assim. Senhor Jesus, até quando, Senhor, nós assistiremos, apenas assistiremos? Até quando, Senhor, seremos levados? Até quando olharemos para trás? Até quando, Senhor, o teu reino estará cheio de pessoas que vão desistindo pelo caminho? Senhor, eu quero colocar cada um dos que estão aqui nessa noite, Senhor. Deus, permita aos que estão aqui, Senhor, que não haja volta, que não haja vacilo, que não haja jamais o olhar para trás, que a gente permaneça olhando para o Senhor na nossa vida, prosseguindo para o alvo, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, Senhor, cumprindo a nossa vocação, o nosso chamado, no Senhor. Deus, transforma essa igreja numa igreja que ora. Cada um dos que estão aqui com todas as suas lutas e dificuldades, Senhor, transforma-nos em pessoas que oram. Transforma-nos em pessoas que buscam, que leem a palavra, que conhecem a palavra. Transforma-nos em pessoas que estão envolvidas em ministérios, servindo o teu reino. Transforma-nos em pessoas que vivem uma busca de santificação diária e não conformidade com o mundo, do contrário, nadando contra a correnteza, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Deus, como igreja, em nome de todos nós, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.